Pô, tô cansado de toda essa merda que eles mostram na televisão todo dia, mano. Não aguento mais, é foda. Desliga essa porra antes que você morra. Antes que a sua cabeça sai, exploda.